E o que a gente mais precisa, e se a gente precisa, se a gente precisa de amigos, que sejam amigos que estejam dispostos a andar conosco, nem que seja uma fornalha ardente, amém? Vamos ler a Bíblia, Daniel capítulo 1, todo mundo já conhece essa história. Lê comigo, o rei conversou, capítulo 1, Daniel versículo 1, é isso aí? Não, né? 1, isso é o 19. Daniel capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus e na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Versículo 4: jovens sem defeitos, de boa aparência, cultos, inteligentes. Está falando da gente, irmão? Que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel, ele deu o nome de Belsazar; a Ananias, Sadraque; a Misael, Mesaque; e Azarias, Abednego. Versículo 8: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Versículo 19 agora, joga com 19, vai. Vai. Versículo 19, diz assim, vamos ler junto comigo, vai. 1, 2, 3 e. Você literalmente conhece de verdade, de ir na casa, de tomar um café, de comer na mesa, de saber tudo, conhecer a família. Você tem mais isso? Eu tenho 31 anos de idade só, mas eu já peguei aquela fase lá atrás, que a gente gostava na casa dos amigos, não é verdade? Às vezes meu pai ia na casa de Ananias, por exemplo, eu até a roupa nova eu usava para lá. Ele sempre mexia. Então eu sou desse tempo, graças a Deus. Tem mais alguém aqui que gosta disso? Tem mais alguém que gosta de tomar café? Eu chego na casa de amigo meu, se for meu amigo, eu entro, sento na mesa, abro geladeira. Faço assim. Você não faz isso, né? Ah, eu faço. Tem mais coisas que eu faço que eu não posso falar aqui. É porque talvez dentro de mim o sentido de amizade é algo tão real, tão enraizado, que tem centenas de pessoas que estão aqui agora me conhecem desde pequeno e se consideram amigos. Nos consideramos amigos. Mas a amizade, hoje a gente vê muitas amizades frágeis. Gente acostumada. Então, nós estamos tão acostumados a usar as coisas que a gente está literalmente trocando as bolas, não é verdade? E hoje a gente tem mais usado as pessoas do que verdadeiramente entendido, né, o sentido da amizade. Olha o teu vizinho aqui, ele assim, quero ser teu amigo. Quero ser teu amigo de verdade. Quando eu digo amigo, é aquela amizade que passa por você por tudo. Amizade que suporta o fogo contigo. Como foi Ananias, Misael, Azarias, ou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Três amigos que passaram por tudo. Quanto mais as lutas eles tinham, quanto mais dificuldades eles tinham, mais a amizade deles se consolidava. Se você ler a história deles, a gente não vai ter tempo de ler a história deles toda aqui, mesmo se o outro caiu 30 versículos com você. Mas se você pegar em casa e ler Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 3, daqui a pouco a gente vai passear por alguns versículos. Você vai perceber que quanto mais dificuldades, mais barreiras, mais adversidades esses quatro amigos tinham, mais juntos eles estavam. Eu tenho convicção que é esse tipo de amizade que Deus quer colocar no nosso lado. É isso que você quer para você, amém? Eu acho que você quer ir. Ninguém aguenta amigo chato. Ninguém aguenta amigo chato. Amigo que nos frustra. Amigo que nos decepciona. Será que a gente tem verdadeiramente amigos que são capazes de passar pelo fogo com a gente? Para analisar o tipo de amizade que você tem tido. Será que esses amigos que você escolheu para andar com você, para fazer parte da sua história, são verdadeiramente pessoas capazes de andar no fogo contigo se precisar de fogo? Hoje eu quero, dentro da história desses quatro amigos, te mostrar e refletir com você alguns desafios que nós vamos precisar passar juntos como amigos. Eu e você. Né? Porque o pastor também é amigo, ok? Amém? Amém. Amém? Amém. Alguém me vê aqui como amigo ou vocês só me vê como um instrumento? Fala uma coisa boa aí, você vai achar. Em nome de Jesus, né? Então eu quero compartilhar com vocês, dentro da história desses quatro amigos, alguns desafios que nós vamos ter que passar juntos. Para que as nossas amizades, para que o nosso relacionamento de amizade se consolide a cada dia, se confirme a cada dia e fique cada vez mais forte. Amém? O Duca está dizendo para ele, você está preparado? Matheus, você tem aí a negócio de bandeira, já está? Tem. Irmão, isso aqui não é amigo não, ó. Mas a gente confunde as coisas. Mas isso aqui é amigo, ó. Não basta ser amigo, tem que marcar o seu lugar no culto. Isso é amigo não, isso é comparsa. Isso não é amigo não, isso é comparsa, viu? Não confunde amizade com mulher, isso é comparsa. Ah, se você já fez isso, compartilha. Não mandaram para mim isso hoje, mas... Qual que é mandar para mim? Está me provando. Qual é o desse aqui? O primeiro desafio que a gente vai ter que passar para que a gente possa desenvolver verdadeiras amizades, tanto aqui dentro como lá fora. O primeiro desafio que esses quatro amigos passaram é o desafio do tempo. Ninguém vira amigo de ninguém de um dia para o outro, irmão. Para verdadeiramente a gente desenvolver amizade, tem que gastar tempo junto. É ou não é? Olha o que a Bíblia diz no versículo 3 ao 5. O rei, Daniel capítulo 1, determinou que se buscasse jovens, olha lá, jovens sem defeitos físicos, se apoiam de boa aparência, para serem criados na Babilônia por eles. Para serem criados por eles, o rei determinou que pegasse esses jovens, no meio do povo israelita, e separasse eles. Então pensa bem, são quatro amigos que cresceram juntos. É por isso que você vê a força de caminhar junto. Crescemos juntos. Comeram a mesma comida, estudaram na mesma escola. Pastor, mas na igreja não dá para fazer isso. Tá? Pode reparar, quando você começa a se envolver com a igreja, tem muita gente que não gosta de se envolver com a igreja. Pode sentar no banco, pode sentar no banco e ir embora. Quando a gente se envolve com a família espiritual, tudo muda. Você quer uma coisa? Quem aqui está um ano com a gente, com essa igreja, desde o início, um ano, levanta a mão, levanta a mão. Isso, ó, olha pra gente. Qual o culto do livro de mulher que não veio? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos amigos, alguém aqui que está desde o início? De repente, eu acho que eu estou um ano, mas eu estou 6 meses, sei lá, bastante tempo. Você já arrumou mais de 3 amigos na igreja? Levante a mão, deixa eu ver. Aí. Agora, deixa que você levantar a mão. Quantos aqui frequentam o GC? Levante a mão. Aí, 90% levanta a mão. Frequenta o GC, participa do GC, levante a mão. O melhor lugar para se fazer amigos é a igreja. Agora também pode ser o pior lugar, viu? Porque nem toda minha, nem todo mundo tem cara de crente é crente. Nem todo mundo tem sovaco de crente é crente, ok? Todo mundo tem perna de crente é crente, roupa de crente é crente. Eu já vi aqui no nosso meio um bando de sem vergonha, um bando de meninas sem vergonha também, tudo com carinho de crente, roupinha de crente, discurso de crente, se infiltra no meio da igreja, uma igreja que cresce, sempre aparece eles. Um discursinho aqui e ali, aí vem o bicho com a pão, pega a menina toda hora. Toda hora vai outro. Pá, passa o back name. Pega essa cara. E você, moça, passa a se valorizar. Tá vendo? Fala, Deus! Segue, eu tenho 55 mil seguidores no Instagram. Entendeu? Aí ela também, aí ela não é uma aí pegou. Gasta tempo, gasta tempo. O cara te segue na rede social, acho que é quando é amigo, conhece a tua vida. Acho que conhece tudo. Agora, graças a Deus, eu só ponho coisa da igreja, não vou nem na minha vida, nem sabe mais nada. Depois só da igreja. Então, para a gente desenvolver relacionamentos à prova de fogo, a gente precisa gastar tempo. Quando você não gasta tempo, a única coisa que você é de alguém é um colega, é um conhecido. Mas quando a gente começa a gastar tempo, investir tempo, não é gastar tempo, investir tempo, as amizades vão se consolidando e vão se tornando a prova de desafios, a prova de fogo. Amém? Então a primeira coisa que é assim, eu preciso gastar tempo com os meus amigos. Gastar tempo? Eu preciso passar tempo com eles. Eu estou orando para que Deus resgate no nosso meio o sentido real da amizade. Porque tem tanta gente no nosso meio ferida com a amizade. Tem tanta gente machucada com a amizade que a gente é tentado diariamente, pastor, eu não quero mais saber se é meu amigo. Na boa. Me deixa aí no culto, ouvir a palavra, ah, receber o louvorzinho ali, glória a Deus. Me deixa, eu não quero mais saber se é meu amigo. E quando você não tem amigo de verdade, a coisa fica ruim para o seu lado. Porque só amigo de verdade olha para você e diz, ó, fingindo. Só amigo de verdade chega perto de você e fala assim, irmão, tá feio, eu não me conheço. Só amigo de verdade chega para você e fala assim, rapaz, ó, já tem sei quantos meses. Só amigo de verdade faz isso. Que eu estou para te falar, tu não consegue falar uma frase sem soltar um palavrão, você já está ficando inconveniente, já está virando uma pessoa chata, tem que ser muito amigo para falar isso, e está faltando gente assim no nosso meio, viu? Está faltando gente assim para falar assim, não, vou te falar uma coisa, tem muito tempo que eu vou te falar, eu não te vendo comida, mas que crente não é, rapaz. Um silêncio agora, muita gente quer saber. Meu pastor está aqui gostando, eu estou vendo o senhor baixando agora aqui. Faz falta de liberdade. Só de liberdade. Tem que gastar tempo. Tem que investir tempo. Gastar tempo. O tempo é a prova dos grandes amigos. Segundo desafio que a gente vê na vida desse rapaz aqui, para que a gente possa desenvolver amizades verdadeiras. Amigos de verdade respeitam a identidade uns dos outros. Quem é amigo de verdade não tenta mudar ninguém. Te aceita do jeito que você é. Vai falar Deus agora. Vai falar. Ah, amigo de verdade, te aceita. Eu estou pegando demais. Eu vou contar para ele assim: cara, pelo amor de Deus, você faz piada demais. Se alguém falar uma coisa para mim, você corre um grande risco de ouvir você ouvir da minha boca. Eu vou falar assim: e tu é chato pra caramba. Vai assistir Discovery. Rural, teu chato. Você corre um grande risco. Amigo de verdade te respeita. Amigo de verdade respeita a identidade que Deus te deu, o jeito, a personalidade que Deus colocou na tua vida. Amigo de verdade não fica tentando mudar ninguém, a não ser aquilo que é errado. Aquilo que é errado, que eu acabei de falar aqui, não é errado. Mas personalidade, o jeito de ser. Falei aqui há duas semanas atrás. Eu casei com a Mariana, eu nunca vi o pastor Márcio dizer para mim, filho, você está fazendo muita piada. E aqui no nome sério, íntegro, todo mundo do Brasil, nunca falou isso para mim, pelo contrário, eu falo assim, filho, é um dão que desse tempo. Mas amigo de verdade não muda a identidade. Você quer uma coisa? O rei Nabucodonosor mandou que trocassem os nomes desses quatro amigos. E passou, está lá no versículo, aqui ó, versículo, vê onde é que está, versículo 3, se não me engano, 4, não, versículo qual? Versículo 7. O rei mandou que trocasse o nome deles. Daniel deu o nome de Belsazar, Ananias, Sadraque, Mesaque, e vai embora, vai trocando e tal. Você pode até trocar o teu nome lá fora, pode até te chamar. para cima. Glória a Deus. Deus tem um negócio com identidade. Deus ama os agentes originais. Três anos, vou repetir. Deus ama os agentes originais. Deus ama. Não começa a copiar muito, não começa a ficar aparecendo muito, fazendo. Ah, meu irmão, seja original, seja você. E as pessoas que te amam vão te amar exatamente do jeitinho que você é. A Mariana não para mim, tem nada a ver comigo. Morre de rir comigo. Tem que estar em casa, né, amor? Arrumando a cama. Alguém na rede social, porque o que mais tem gente fake na rede social, Pega as fotos, meu irmão, do teu Facebook e vê se parece com você. Eu concordo com as coisas que ele fala. eu gosto das ideias dele, eu gosto. Isso aí é só intelectual, irmão. Isso aí só toca no âmbito da alma. Amigo de estar perto é no âmbito físico, é só carne, não mais nada. Amigo de ideia é só âmbito, é alma, é só sentimento. O dia que as suas ideias combinarem com a outra, ele te dá um follow na hora. Você vai ficar tontinho. Ai, meu Deus. Por que ele para me atender? Por que ele para de falar comigo? Por que ele para? Porque a única coisa que ele queria de você era trocar as suas ideias, concordar com as suas ideias. Mas quando um amigo ora com a gente, mas quando um amigo lê a Bíblia com a gente, mas quando um amigo entra num nível completamente diferente, aí já toca o nível espiritual. Sabe por que a gente precisa desenvolver esse tipo de amizade? Para que as suas amizades não sejam frutas. Para que as suas amizades não sejam desperdiçadas e jogadas fora. Deus quer te dar amigos maravilhosos. Deus quer colocar do teu lado pessoas dispostas a tudo com você. Mas para isso você precisa desenvolver amizades que oram com Deus. Três amém. Vamos ver na minha casa. Né? Começou. Mas ele é do amigo. Olha para o seu lado agora. Fala seu amigo. Talvez eu não esteja sendo um grande amigo que eu achei que era. Amigos de verdade são amigos que oram juntos. Amizades à prova do fogo são amizades que oram juntos, que buscam a Deus juntos. Não tem superficialidade, mas tem profundidade de relacionamento. Casamento é assim também. Quanto mais você. Esses dias eu vivi uma situação com a Maria tão gostosa, né? Vou falar o que é a Maria, não sei. Estava passando alguma coisa espiritual, a gente não sabia o que era. Parecia que tinha alguma coisa, uma barreira, uma coisa que veio comigo, contra mim, contra a Maria. E ela não queria nem sair de casa. Aí ela mandou uma mensagem para mim, fui correndo para casa, eu contei isso aqui esses dias. Correndo para casa. Eu peguei a Maria, ela estava deitada na cama, toda enrolada no dedão. Imagina uma loura dessa casa, enrolada no dedão, não quero olhar para ninguém, não quero falar nada, quero ficar aqui, chorando sozinho. Mas quem chora, você vê que é da alma, né? Não é choro. Aí eu entrei, tirei o dedão dela, joguei pro lado e falei, vou tomar banho comigo. Você aqui na casada está com seus ouvidos agora, meu Deus. Levei a Maria no chuveiro, ficamos lá conversando. Falei, amor, vamos orar. Vamos orar. Eu não tenho esse marido, Maria sabe. Eu não sou um marido que fica, joelho aqui, vamos orar. Oh meu Deus, se meu pai me sentia! Ai, Deus, que demais! Senhor, eu só fico assim, o que é isso? Amém. Começamos a orar, começamos a orar junto. Amigos, amor, família. Começamos a orar, começamos a. Fala aqui. Fazer um comentário. Mais uma vez. Não, porque nós estamos falando sobre amizade, mas a melhor amiga que meu esposo tem que ter sou eu. Olhei pra cara dele e falei assim, desgraçado. perdoa para acabar com ele, né? A gente riu, puxou, a gente se emocionou. Amigo de verdade, amizade provada pelo fogo, amizade à prova de fogo, é amizade fina, que está com a gente. A ingratidão tem feito muita gente esquecer que são seus verdadeiros amigos. O diabo tem colocado muita ingratidão no meio das pessoas. Uma coisa feia, uma coisa terrível, satânica é o espírito de ingratidão. Irmão, seja grato àquele que te trouxe até o lugar onde você está hoje. Amém. Seja grato àquele dia que te levantou. Seja grato àquele dia que abriu uma geladeira para você. Seja grato àquele dia que pagou um curso, uma mensalidade de um curso para você. Deus sabe que eu estou falando isso aqui agora. Deve ter alguém que fez isso para ela. Seja grato àquele dia que fez alguma coisa por você. Pastor, será que você já teve a oportunidade de voltar atrás para responder em gratidão aquilo que alguém fez para você chegar aqui hoje? Com certeza, um dia, alguém lá atrás, nem que seja uma palavra, mas liberou uma palavra sobre a tua vida e você está aqui hoje, debaixo da bênção, da unção de Deus. Seja grato. Glória, seja grato, seja fiel. Se você não pode ser grato e fiel a quem você vê, como é que você vai ser a Deus que você nunca viu? Se a gente não consegue ser grato e fiel a pessoas que andam com a gente vê, como é que a gente vai ser grato a Deus que a gente nunca viu? Deus quer desenvolver em nós um coração de gratidão, amém? Deus restaura em nós gratidão no nome de Jesus nessa noite. Que nós possamos sair daqui gratos. Se você precisar, nem preciso for, essa semana liga para alguém, vai atrás de alguém, compra alguma coisa para alguém. Seja grato. Isso significa que a sua amizade é fiel e verdadeira. Amém? Se tiver alguém perto de você e você pode agradecer, já agradece agora, ok? Mas agradece agora. Vai esperar acabar o culto para agradecer? Agradece agora. Né? Está fez alguma coisa para você? Né? Na lista, por exemplo, manda. Você quer agradecer para você? Nossa, menino. Todo dia, às 4 de manhã, eu falo para ele assim: ó, seja grato por mim. Ele mandou para mim assim, ó, uma amizade de verdade não se desfaz na adversidade e nem se enfraquece no tempo da prosperidade. Essa amizade de verdade, amém? Isso é uma amizade à prova de fogo. Que Deus faça isso com a gente, amém? Que Deus nos dê amigos assim. Para terminar, se prostrar e adorar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmão, tem que ser muito amigo para ouvir esse decreto. Aquele que não adorar outros deuses, o meu Deus, a estátua que eu levantei, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Aquele que não adorar vai ser jogado nessa fornalha. Esse foi o decreto. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram e não se prostraram. A Bíblia diz que, não satisfeito, um deles se levantou em defesa deles mesmo e disse essa declaração: tem que ser muito amigo para ficar quieto do lado e dizer: está certo, estou com ele mesmo. Já imaginou? Sadraque se levanta e diz: rei, nós não vamos se prostrar, pode nos jogar na fogueira. E Mesaque joga. correr um pouco para terminar aqui. Por último, sexto desafio, aquilo é companheirismo. O sexto desafio para desenvolvermos amizades à prova do fogo é a presença de Jesus no meio do fogo. A Bíblia diz, capítulo 23, versículo 23, olha o versículo 23 que acontece. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chama, que está passando. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Versículo 25. E o rei exclamou: olhe, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto homem se parece com o filho dos deuses. Você pode agora ficar, Deus, no seu lugar. Eu porém vejo 4 homens. A presença de Jesus estava com Misael, Ananias e Azarias no meio da fornalha. Até o rei viu e ficou assustado. Nabucodonosor chamou todo mundo: o que é isso? O que está acontecendo? Olha o versículo 28. Versículo 28. O sapo, versículo 27. 20, 28. Ele ficou tão assustado e ele mandou tirar aqueles homens dentro da fornalha. E quando ele tirou, olha o que ele disse. Disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar o culto e adorar a outros deuses. Versículo 29. Que não fosse o seu próprio Deus. Olha o que acontece no versículo 30. Isso aqui é amizade. Esse aqui é amizade. Bota no versículo 30 agora. Olha aqui. Versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Amizade à prova do fogo é essa, que caminha junto no meio do fogo, vive milagre no meio do fogo, é promovido depois do fogo, recebe bênção de Deus depois do desafio. Não adianta, o milagre vai vir depois. Caminha junto com quem está do seu lado, anda junto com quem te ama, junto dos seus amigos, que o milagre e a promoção de Deus é garantida. Se você quer, levante essa mão e agradeça a Deus por isso. Diga: Deus, obrigado pelos verdadeiros amigos que você tem. Amizade verdadeira, prova de fogo. Caminha junto no fogo e vê o milagre de Deus acontecer. Tem muita gente que eu sei que não sabe ser amigo. E sabe qual é o problema? Porque nunca reconheceu que, mesmo no meio da fornalha, nunca conseguiu reconhecer o verdadeiro amigo. Jesus é esse amigo que você viu aqui nos filmes. Jesus é o verdadeiro amigo que quer andar contigo no meio da fornalha. Jesus é o verdadeiro amigo que quer te livrar das fornalhas da vida. A única maneira de nós reconhecermos e desenvolvermos uma verdadeira amizade é o dia que a gente reconhecer e desenvolver uma amizade com um verdadeiro amigo. E o nome dele é Jesus. Deus te trouxe aqui hoje. E eu quero dizer uma coisa para essa igreja. O verdadeiro critério para o desenvolvimento das melhores amizades da tua vida deve ser a presença de Jesus. Eu quero andar do meu lado com amigos que amam e têm Jesus como seu principal amigo. Só assim eu vou conseguir, mesmo no meio da fornalha, ter paz e segurança. Que eu sei que se eu tiver com as pessoas certas, os amigos certos, que amam a Deus em primeiro lugar, no meio da fornalha, a presença de Jesus vai ser real. Glória a Deus. Quem sabe você chegou aqui hoje? Deus te trouxe aqui essa noite. E a única coisa que está faltando é isso. A única coisa que está faltando é Jesus nessa fornalha. Passou, pastor. Estou passando por uma fornalha terrível. Inclusive, pastor, nem amigo entrou comigo lá. Só eu sei o que eu tenho passado, eu tenho vivido. Mas eu vim aqui hoje, nessa noite, para dizer para você que você não precisa mais se sentir sozinho no meio desse deserto, dessa fornalha. O verdadeiro amigo Jesus está aqui. Aquele que nunca decepciona, aquele que nunca frustra, aquele que nunca nos abandona, aquele que nunca nos deixa. O nome dele é Jesus e ele está aqui hoje para sair de braço dado com você. Eu não sei se você vai conseguir viver a sua vida e desenvolver grandes amizades. O meu sonho e a minha palavra é para que você aprenda isso, como esses homens viveram grandes amizades. Mas uma coisa eu sei: você pode estar sozinho e se sentir sozinho na vida, mas se você clamar por Jesus, ele entra no meio da tua fornalha para te salvar. Glória a Deus. Às vezes a gente está assim sozinho. A vida é assim, é. Às vezes a gente se sente sozinho, mesmo com muitos amigos. É por isso que é importante ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. É por isso que é importante que, mesmo que eu seja cansado sozinho, eu vou poder ficar em paz, porque Jesus vai andar comigo. Eu costumo dizer que quando a gente está com Jesus, a fornalha vira um jardim de inverno. Porque a Bíblia diz que Nabucodonosor, ao olhar para a fornalha, ele disse: eu vejo. Quantos nós lançamos? Três. Mas eu vejo quatro que passeiam pelo fogo. Irmão, tem que ser muito crente para aceitar ser jogado na fornalha. Agora tem que ser crente demais meio do fogo. O que Jesus quer fazer com você hoje? Levante a sua mão para o céu, mais alto que você puder. E diga assim: Jesus, eu te reconheço como meu melhor amigo. Eu te reconheço como verdadeiro amigo. E por isso, nessa noite, eu declaro: o céu ouvindo, a terra ouvindo, no nome de Jesus, o inferno ouvindo, e a partir de hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga: Jesus, me lava, me limpa, me purifica nessa noite. Toda a minha história para sempre. Diga: Jesus, eu preciso do amor, eu preciso de você. Jesus.